Barcelona, ingresso via Juliette, remota 1-3, remota 3. Juliette para remota 1-3, tá 3891. Beleza, outra 3, 1-7-0. 1 milha para externo, torre 1-8, décimo milha, está autorizado, sinal aliás. Boa noite. Salvador, Avinete, 7-4-6. Identifique, chegada Mari, desse mantém 0-5-0. O ajuste altímetro no 0-2-0, mantém o perfil da Starman. Mantém o perfil da Starman, 7-4-0, 7-4-6. Bruno 896, desce para 2000 pés, está autorizado no sinal LS, reporte localizado. 2000, reportarão a estabilidade do LS X-Ray, Bruno 896. Boa noite, Antônio 70, tem livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, com 10 nós, com 10 nós, o altímetro no 020. Livre pouso na 10, está 3170. Torre Salvador, Webjet Whisky Juliette Indiana. Prossiga. Finalizando o giro de retorno, grato, um bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Indiana. LS, corrigindo do localizador com a 10 à vista, voo 896. 896, autorizado o final LS, chame agora a torre em 1-8-6-2. 1-8-6-2, obrigado, Ana. Tá 3, 152 para o push e acionamento na 06. Exato, 352, chame táxi. Tá lá na táxi. Visando 70 no solo de 15, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, tá 3, 1, 7, 0. 2 Salvador, bom dia, gol no 896, 2:30 de Duna, já visual com a 10 VLS. Entra de destaque. Machado travado no ILS, gol 896, vai passando, dona. Simbra, posição Simbra, 896, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, com 10 nós, com 10 nós. Isso, confirmado, passando em Gacierra no ILS, pouso na 10. Juliette, está 3, 1, 7, 0. Posicionante da Juliette aguardando, o portão 62 está sendo liberado aqui pelo Airboy da companhia. Ok, está mantendo a Juliette. Boa, na 714. Oi, boa noite, na 714. Boa noite, na 714, Aracaju 230, só um minuto, qualquer. Aguardando. Como a sua frequência está cocheada aqui? Para o táxi, o SAM 3152, 151 a bordo, alternando Aracaju com 1:55. Pátio, Índia e Alfa, reporte na espera da 10, pronto, altímetro 1020, SAM 3152. 10, SAM 3152. Boa noite, 9:30, no solo 19, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reporte na cidade Juliette para ingresso. Alfa, reporte na cidade Juliette. O Airbus da companhia após a passagem da 3170, ingresso Juliette, prossegue o portão 62. Pois é, Airbus Juliette 62, da 3170. No 4, cópia. Copia. O 714 Aracaju, nível 230, está autorizado via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda. Subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5163, controle 120, decimal 8. Outra sonda, 5 o quê? 5163. E 230, Aracaju, Golfo 677, Pucajama, Aracaju, 5163, 208 a consulta. São dois, chame pronto, Golfo 714. Chama lá. Pista 3152, ponto espera da 1-0, pronto. 3152, autorizado a linha decolar, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, com 0-8 nós. A linha decolar, pista 1-0, tá 3152. Via Juliette, portão 04. Juliette para 04, 896. Maceió, copiou 350. Positivo, comandante. 994 Maceió, 350 autorizado via Peruísque 58 até Orágua, após direto Maceió, decolou da 10 com curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5167, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, da Maceió, decola da 10 esquerda, Fuca, Caju, 5167, 208. Peruísque 50 até Orago. O gol no 994. Então 03, chame pronto, gol 994. Chama na pronta 0394. 352, decola os 23, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, boa noite, tá 3152. Controle, tá 3152, realizando desvio à esquerda no perfil da PUCA. 3152, contato radar, livre desvio, autorizado ascensão nível 330, após o indireto à posição de jogo. Após Pucá, tá 3152. Questionamento no 2, no 7, na parte. 3,1714, chame táxi. Chamando táxi. Web 6746. 6746, autorizado final LS, chame a torre 1862. 1862, bom dia. 2 Salvador, Web 6746, final baixada travada 10. Rádio Web 6746, altímetro 1020, vento 140 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 6746. Betan 3152, aproando Tuca. Poderia pro Aracaju, senhor? Não, mantenha. Fui na proa de Jamo. E o 3152, subindo pra 3152. Jamo, tá 3152. Gol 1714, 1, 2, 3. Alterna, recebido, 1 hora e 50. India Alfa, reporte uma esfera da 10 pronta, altímetro no 020, gol no 714. À direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporta da Juliette para ingresso. Livre à direita, Alfa, Juliette, com tudo. Fecha o centro. Chame Recife, frequência 12685, ao TR2545. 3152, bom dia. 2853-12545, obrigado, boa. Thank you. 714 autorizado, né, decolar da pista no 0, vento 140 graus com 08 nós. Via Juliette, portão 02. Juliette, 02, 5, 4, 6, 7, 4, 6. Diego no 714, contato Atato, vou manter o nível 230, sai da PUC. 230, vai manter a prova mais umas 10 milhas após o gerado PUC, fiz a formação. Gente, estou autorizado, desvio. Torre, bom dia, Gol 606, informação Charlie. Campina Grande, Tupi 390. 390, afirmativo. 306, Campina Grande, nível 390, está autorizado via Zulu 10 até Neuma, após direto. Decolota 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5172, controle 120, decimal 8. Gente, conforme Campina Grande 390, apesar do 10, nenhuma após direto, decolada 10 com curva esquerda, poucas de par, 5172, 120.8, controle. Vai por 606, chame pronto, pushback. Chamarão, 606. Manda o Fuca no 794. Corrijamo no 714. Corrijamo, tá presente, boa tarde. Sete no quatro, está autorizado direto da Aracaju. Aracaju, 7-4. No 4, assistindo no centro Recife, frequência 1285, no 7 no 4. 285, bom dia. Controle com o nosso 714. Prossigo no 714. Pode confirmar a frequência 2855? 12685. Se não conseguir nessa, chame na 12545. Ok, obrigado, mano. Estacionamento 994 O 03. Obrigado, Gonal 94, chame táxi.